Seção 8 de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Pérolas e Diamantes, Contos Infantis de Irmãos Grimm, traduzido por Henrique Marques Júnior. O violinista. Em épocas muito longínquas, o povo de uma grande capital, cujo nome não nos ocorre, erigiu um lindo templo dedicado à padroeira dos músicos, Santa Cecília, segundo a tradição. Eram das cores mais vivas e vistosas as flores escolhidas para cobrir o altar. A roupagem da santa, toda em prata filigranada, e os sapatos executados em ouro pelo mais hábil ourives cinzelador que vivia nessa cidade. A igreja estava sempre repleta de devotos e peregrinos. Em Romagem, entrou lá certo dia um infeliz violinista, macilento, esquálido e franzino. Como a caminhada fora longa, o pobre estava fatigado, e no seu alforje já não havia uma migalha de pão, nem na sua algibeira um ceitil para o comprar. Apenas entrou no templo, principiou a dar uns acordes de violino, tão suaves, tão expressivos, tão melodiosos, que a santa enterneceu-se tanto com a sua pobreza e com aquela música maviosa que, ao ele findar, se baixou, descalçou um dos sapatos de ouro e deu-o ao infeliz menestrel, que, doidamente alegre, bailando e cantando e chorando ao mesmo tempo, se encaminhou para uma ourivesaria com o fim de o trocar por dinheiro. O joalheiro, porém, reconhecendo o sapato como sendo da santa, prendeu o violinista, levando-o ao juiz. Formaram processo, foi julgado e condenado à pena última. Aproximara-se o dia da execução. Os sinos tocavam plangentemente e o triste cortejo pôs-se em marcha, acompanhado a cânticos dos frades, que, apesar disso, não deixavam de ouvir-se os lindos acordes que o infeliz condenado tirava do seu maravilhoso violino. Era uma última concessão que lhe havia sido dada, até soar o derradeiro instante. O cortejo parou mesmo defronte do templo da santa, e assim que ali chegou, o pobre músico suplicou que o conduzissem ao altar da santa a fim de tocar o seu último acorde melodioso. Os frades e os chefes dos soldados que o escoltavam concederam-lhe essa graça, e o violinista entrou, ajoelhou-se aos pés da padroeira dos músicos e, com os olhos marejados de lágrimas, principiou a tirar deliciosos acordes do seu violino. O povo então, atônito e admirado, notou que Santa Cecília se baixava, descalçava o outro sapato e o metia nas mãos do pobre músico. A este maravilhoso espetáculo, todos os circunstantes levaram em triunfo o violinista, puseram-lhe na cabeça uma coroa entrecida de flores e os magistrados dirigiram-lhe as mais solenes e as mais honrosas homenagens. Fim da seção 8, gravada por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. Fim de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis dos Irmãos Grimm, traduzido por Henrique Marques Júnior.